Sou muito grato a todas e todos que fizeram muito pelo hip hop, que pavimentaram o caminho para que a gente pudesse passar. A todas as pessoas que vieram antes de mim e literalmente deram suas vidas por essa cultura tão importante. Obrigado. Primeiramente, Preto Góes, Maranhão, clã nordestino. Descanse em paz, esteja em paz. Speed Freaks, Nego Tema, saudosa Dinadi, visão de rua. Esteja em paz. DJ Lá, conexão do morro, saiam da mira dos tiras. Ei, hey, descanse em paz, esteja em paz. Fábio Macari, grande produtor, pioneiro no rap nacional. Ei, hey, descanse em paz. DJ African People, sempre com um sorriso no rosto, dava gosto. B-Boy Jagal, esteja em paz, meu mano. Grande Lorde Sá, meu mestre, me ensinou muito. Esteja em paz, descanse em paz. Meu mano MC Sapão, enésimo, pau de dar em doido, Santo André, descanse em paz. Ei, Natanael Valêncio, era cana, mas não era verme. Meu parceiro Neguinho TNT, DJ Celsão Brasília, família. Ei, descanse em paz. A todos que se foram eu desejo paz. Desejo paz, desejo paz, desejo paz. Aquelas que se foram eu desejo paz. Desejo paz, desejo paz, desejo paz. Os quatro elementos viraram instrumento de luta. Você fortalece a cultura cada vez que escuta. Não deixa morrer os que tiveram aqui presente. Herança valiosa que ficou pra gente. Já são imortalizados na memória. Cada um fez do próprio jeito pra ficar na história. Sou grato por todo o conhecimento. Vários deram a vida em troca do movimento. Eu aprendi com professores. Mais do que batida tem princípios e valores. Cores, dores, sabores. O emocionado não sabe e às vezes faz questão de não saber. Mas a gente já tava na pista muito antes de você nascer. Fica quietinho, pianinho, respeita quem pavimentou o caminho. Pra você passar, pra você mentir, pra você construir, pra você destruir. Seja grata, seja grato. Assim que é. Que se foram eu desejo paz, desejo paz, desejo paz, desejo paz. Aquelas que se foram eu desejo paz, desejo paz, desejo paz, desejo paz. Rest in peace, my nigga Eazy-E, Miguel, rest in peace. DJ Jam Master J from Run DMC. Craig Mack, flavor in the air. My nigga Nate Dog, the master. It ain't no fun. Nipsey Hussler, Prodigy, from Mobb Deep. My nigga Guru, Jazz Mataz, Gangsta, yeah. Big Pun, Aaliyah my girl. Rest in peace, my sister. Rest in peace. ODB, my nigga. Shimmy, shimmy, ya, shimmy, ya, shimmy, yay. MC Breed. Rest in peace in the paradise. Descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz, yeah. Rest in peace in the paradise. Descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz, yeah. A todas e todos, meu muito obrigado. Obrigado.